aí, maratoneiros de plantão! Eu sou a Duda e está começando mais uma edição do Escuta Esse Filme. Nosso programa é feito pra você que curte saber sobre cinema, mas sem aqueles pontos técnicos e classudos. É isso aí! Aqui quem fala é a Ana, e a gente sempre busca trazer uma porrada de filmes que você ainda não viu, mas vai querer sair correndo para assistir depois de nos ouvir. Hoje a gente vai desenrolar um papo sobre uma polêmica não muito debatida em relação aos musicais. É isso mesmo! Mas o rolê não é só trocar ideia sobre os filmes que a gente já está cansado de ouvir falar. Então fica com a gente e bora descobrir que o musical é muito mais do que afinação. Se liga! Esse programa é contraindicado para quem não quer receber spoilers. Escuta! Esse filme. Escuta esse filme! Isso você já deve estar cansado de ouvir falar, mas só pra lembrar, a gente tá aqui pra fugir do óbvio, mesmo que todo mundo adore passar um pano pra High School Musical, inclusive eu. Então, pega a pipoca, seu fone de ouvido e cola aí pra gente conversar. Mas antes, quero te lembrar dos nossos alertas especiais. Sempre que você ouvir um... seguido do nome de um filme, é porque sim, meus caros, ele está na Netflix. Ou pelo menos estava, até a gravação desse programa. É isso mesmo, Anne. Sempre que você ouvir um... é porque esse filme já ganhou um Oscar. Então chega de conversa fiada, coloca o volume no máximo e escuta esse filme. Agora, afina as cordas, aqueça a voz e vamos ao que interessa. Duda, quais filmes vêm à sua cabeça quando eu falo de musicais? Bom, eu acho que Mamma Mia... Nossa, Duda, se eu te contar que quando eu já fiz um teatro sobre Mamma Mia em inglês, foi a maior vergonha. Não tô acreditando. Dá uma palhinha aí pra gente, Ana, por favor. Isso a gente não faz ao vivo, não. Tá bom, tá bom. Mas enfim, tem uma voz dentro de mim que grita... Moulin Rouge! Pelo amor de Deus, melhor musical ever! Bom, só pra vocês saberem, Moulin Rouge é um filme estrelado pela Nicole Kidman e pelo Ian McGregor. E conta a história sobre o Christian, que vai pra Paris tentar a carreira de escritor, e ele acaba indo para lá no Moulin Rouge, que é uma casa de shows, meio um bordel também, e ele acaba se apaixonando pela Satine, que é a cortesã mais famosa lá do lugar. E assim, vou dizer pra vocês... é só choro, é tristeza, mas é perfeita, é maravilhoso, eu amo. E essa música que vocês estão ouvindo aí é a Lady Marmalade, que é original da Patti LaBelle, mas foi regravada pro filme pela Christina Aguilera, pela Pink, pela Little Kim e pela Mia. É perfeito, né, gente? Por favor, vamos escutar um pouquinho mais. Esse filme. Você, Ana, curte musical? Olha, eu nem cheguei a assistir esse filme e pra ser bem sincera, eu nunca fui muito fã de musicais, não. Mas confesso que não consegui evitar cantar o Expresso Polar. Eu adorava aquele filme na infância. E falando nisso, a maior parte dos filmes que a gente cita sempre são grandes clássicos, né? Sim, musicais arrasam quando o critério são as trilhas sonoras originais. Ah, por mim a gente podia passar horas listando aqueles da infância. Funny Girl, A Noviça Rebelde, por exemplo... Grease, Nos Tempos da Brilhantina, que é essa aí que vocês estão ouvindo. Ai, como eu amo John Travolta. Ai, o que não falta é mega produção. Inclusive, Duda, você sabe como surgiram os musicais? Olha, eu não sei muito bem da história não, Ana, me conta. Então vou dar uma de professora aqui. Foi o seguinte, cronologicamente, esse estilo cinematográfico veio bem no comecinho, com a união do teatro e do cinema mudo. Na época, os musicais da Broadway faziam um sucesso. Então, não faltou diretor querendo adaptá-los para as telonas. Essas acabaram sendo as primeiras experiências do cinema falado, e elas logo caíram nas graças do público. Ana, uma coisa bem bacana que você falou, é que vale a pena reforçar também, é que os musicais têm potencial de misturar muitos gêneros e estilos cinematográficos diferentes. O que muita gente não sabe é que as músicas cantadas pelos personagens podem ser adicionadas a qualquer roteiro, né? Romance, comédia, drama, suspense e até terror. Nossa, Duda, você tirou as palavras da minha boca. Agora deixa eu te falar. Você ficou sabendo da polêmica em relação aos musicais? Você sabia que o YouTube é um grande acervo de curtas? Isso eu já ouvi falar, viu? Existe um debate no mundo do cinema e das produções audiovisuais, pelo que eu fiquei sabendo. Alguns clipes de música podem até ser considerados, na verdade, curtas-metragens musicais. Isso porque eles trazem muito das técnicas e da narrativa do cinema. Inclusive, você já deve ter reparado em falas durante clipes de música, né? Você que adora música, com certeza já reparou isso. Isso é uma das características de um curta musical. A melodia é apenas uma base pro roteiro. Falou tudo, Ana, mas atenção, nem todo videoclipe é um curta. Ele só pode ser considerado um quando a história vai além da música. Porque, claro, você já deve saber que o filme possui como elemento principal a narrativa. E você aí, maratoneiro, consegue identificar algum curta musical conhecido? Eu mesma sim. Se tu ainda não conseguiu, se liga nesse top 3 esperto que a Sara fez pra gente. Só os top. E aí, meus maratoneiros, tudo em cima? O top de hoje só tem produção marota. Fiz uma listinha sensa de videoclipes musicais que possuem muitas técnicas cinematográficas e já vou adiantando, o negócio tá bafônico. Se tu gosta de cinema e música, coloca sal na pipoca e vem no gingado, bebê. Só os top. O terceiro lugar da nossa lista é o curta da música Jesus of Suburbia, da banda Green Day. Este clipe marcou a minha adolescência e provavelmente a sua também. Olha, eu sou fã do Green Day desde que me entendo por gente, e essa produção só me fez admirar mais o trabalho desses caras. Bem, o curta conta a história de um jovem que tem a vida no estilo sexo, drogas e rock'n'roll, e se você prestar atenção, vai perceber que a narrativa se divide em 5 partes, que contam sobre as relações dele com as pessoas que o rodeiam, relações bem conturbadas pelo visto. A música, os movimentos da câmera e o cenário ajudam muito a delimitar essas 5 partes, dando sentido à história. Se liga nesse trecho. Uma grande produção, vai! Só os top. O segundo lugar da nossa lista é o curta Fio Fio, da banda Filarmônica de Passárgada. Gente, eu juro pra vocês que esse videoclipe é sensacional em todos os sentidos. Ele faz uma crítica ao machismo e à objetificação das mulheres. Não é mesmo, Rihanna? Eu me arrepiei toda quando assisti. O cenário é um matadouro cheio de sangue. Tem horas que dá uma aflição, sabe? Ele compara a violência, a morte e o massacre com as ações machistas em nossa sociedade. Na muvuca do metrô, no abuso do busão, lá no bonde minha avó, tira o olho, tira a mão. Tem cachorro e popozuda na telinha dando ibope, comigo não tem papo, vai trepar com... Além do machismo, o clipe também aborda a questão da transfobia. Sabe a cartunista Laerte? Então, ela é a personagem principal da narrativa, maravilhosa. O curta também conta com Tom Zé e Tatá Aeroplano na ficha técnica. E é uma grande produção. Se você ainda não viu, corre, corre pra assistir. Só os top. Esse filme foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. E é assim que começa o nosso primeiro lugar. O curta se chama Fronteira e é da banda O Rapa. A história se passa na época da ditadura e mostra a luta de um grupo de pessoas contra a censura do regime. Sério, galera, quando eu terminei de assistir esse curta, eu demorei um tempo para processar tudo. As atuações e o roteiro são impecáveis. Senti a agonia e o medo dos personagens. Eu acho esse curta super importante, principalmente por tudo que a gente está vivendo, né? O passado diz muito sobre o presente. Se você ainda não assistiu, se liga nesse trecho aí. Está livre! Só os top. É isso, meu maratoneiro de plantão. Te deixo com essa lista quentinha de curtas musicais que provavelmente tu nem sabiam que eram curtas. A gente se fala na próxima. Agora é com vocês, meninas. Tchau, tchau. Valeu, Sarinha! Arrasou com essa lista maravilhosa! Quem nunca escutou essas guitarras griladas do Green Day na adolescência? Mas nunca me passou pela cabeça que esse clipe era um curta musical, arrasaram! Ana, o que você achou? Olha, eu tô impressionada com essas produções. E você, maratoneiro? Achou que alguns videoclipes podem mesmo ser curtas musicais? Eu mesmo consegui ver um pouco dessas características cinematográficas nesse exemplo da Sarinha. Além do tanto, que eles são inovadores. No clipe do Rapa, por exemplo, rolam cenas complexas que envolvem a sincronização de vários microelementos. Tiro, queda, sangue, além de atuações impecáveis. Eu já tinha assistido o curta do Rapa e, nossa, a narrativa dele é sensacional. Até a música fica como um pano de fundo por conta da história. Os atores não estão como coadjuvantes da narrativa, né? Eles são os personagens principais. E o diretor é um tal de João Solda e, pelo que eu sei, não é um qualquer um não, viu? Já roteirizou e dirigiu muitos trabalhos pro cinema e pra TV. Pois é, Duda. Falando nisso, o trabalho desses diretores é quase igual, se é que não é igual, ao trabalho dos diretores de um longa-metragem. O chato é que a galera nem sempre dá moral pra eles. Mas pra gente se afinar ainda mais com esses ícones dos curtas musicais, a Maria Júlia vai nos apresentar um baita de um diretor de curta musical bem conhecido. Se liga nesse diretor, Zika! Vixe, esse é Zika, hein? Juntos e Shalom Now. E aí, maratoneiro, como as meninas disseram, eu sou a Maria Júlia e tô aqui de novo pra apresentar pra você mais uma pessoa incrível do mundo cinematográfico. Talvez você não conheça muito bem esse Zika, porque ele não aparece nas telonas do cinema, mas eu juro que ele tem um trabalho maravilhoso. O Zika de hoje é diretor, e o que eu mais gosto no trabalho dele é a forma humanizada que ele conduz o enredo dos seus filmes. Tá, mas eu falei e não disse quem é o cara, né? O Zika de hoje chama Douglas Bernard. Ele é uma daquelas pessoas que nasceram pra fazer o que fazem, sabe? Tenho que confessar pra vocês que meu fraco é a fotografia. E quando vejo alguém que manja disso, fico um pouco obcecada. Isso aconteceu no instante que conheci o trabalho do Douglas. Ele trabalha bastante com um plano detalhe, aquele bem próximo, sabe? Quando a câmera se aproxima do olhar das pessoas e mostra o detalhe das mãos, os pequenos elementos que nos tornam humanos. Eu acho isso lindo demais. Talvez esse tenha sido o primeiro motivo pra eu me apaixonar pelo trabalho dele. Os pais deles eram donos de uma videolocadora em Porto Alegre, e eu tenho um palpite que foi aí que começou a paixão dele por cinema. Apesar de ser brasileiro, ele estudou direção de fotografia em Nova York. Chique, né? Eu queria estar assim, mas enquanto não dá, sigo aqui no Brasil mesmo. Depois de formado, ele voltou pro Brasil e entrou para a Stink, uma produtora global que faz trabalhos em diversos lugares do mundo. Já estiveram em Berlim, Londres, São Paulo, Paris, Moscou, Praga e tudo que é cidade importante. Resumindo, eles estão por todos os cantos. Tá, mas eu falei aí que ele não é tão conhecido, não tá nas grandes telas do cinema. Você deve estar se perguntando de onde eu tirei esse cara, né? Talvez você não conheça o Douglas, mas e o Bakesh do Blues? Você já ouviu falar? Se sim, foi a partir dele que eu conheci o Douglas. Se não, quando acabar o programa, digita lá no Google o nome do Douglas e do Baco, porque vale a pena conhecer os dois. Repetindo aí pra você não esquecer, é Douglas Bernard e Bakesh do Blues. Mas talvez você conheça os dois e só não se lembra por nome. Então vou fazer o seguinte, vou soltar aqui um trechinho de uma música do Baco pra dar uma forcinha aí pra sua memória. Eles querem um preto com arma pra cima, num clipe na favela gritando cocaína. Querem que nossa pele seja a pele do crime, que Pantera Negra só seja um... Então, essa música aí que tocou é do Baco e chama Bluesman, ela que dá título ao último álbum dele. Nesse último trabalho, ele decidiu inovar na produção e fez um curta que dialoga com o álbum todo. Foi aí que entrou o Douglas. Ele foi o diretor do curta. Eu achei simplesmente perfeito, não tem outra palavra pra descrever. O curta Bluesman tem uma baita mensagem sobre o fortalecimento da autoestima negra. E de quebra, ele fala como as pessoas desse grupo social lidam com suas dificuldades e dores internas, ao enfrentar a depressão e a ansiedade, por exemplo. O interessante é que eles juntam a letra do Baco com as imagens e os roteiros criados por Douglas. Assim, a mensagem, que já era forte, fica extremamente forte. Sabe quando você vê algo e quando acaba fica uns 5 minutos parado, tentando absorver todas as informações que acabou de ver? É exatamente assim que você vai se sentir ao ouvir esse trecho do Baco. Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos. O primeiro ritmo que tornou pretos livres. Anel no dedo em cada um dos 5. Vento na minha cara, eu me sinto vivo. A partir de agora considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues. O funk é blues, o soul é blues, eu sou Exu do blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco foi aceito. Eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. Depois dessa, eu vou até te dar um tempo pra absorver tudo. E aí, se recuperou? Agora escuta essa. O Curta Bluesman superou a Beyoncé e o Jay-Z e venceu o prêmio Grand Prix em Cannes. Incrível, né? Parece que o Douglas e o Baco nasceram para fazer essa produção juntos. Mas esse não é o único trabalho do Douglas. Ele também já fez um clipe chamado Rastro de Pó, da banda Tágua Tágua, e várias outras parcerias que você pode achar no site da produtora Stink. Agora, eu vou indo e por hoje é isso. Douglas, você é extremamente zica. E você, maratoneiro, gostou? Então dá um Google aí no Douglas. Mas o programa não acabou não, viu? Fica ligado que a Ana e a Duda vão trazer muito mais coisas. Até a próxima e se prepara que ainda vem zica por aí. É, Ana, esse Douglas Bernard é zica mesmo. Me desculpa, Jay-Z, mas ele merece nosso destaque. Arrasou muito, Maju. Você viu? Maju, muito obrigada por trazer esse diretor aqui pra gente. O melhor é que ele levantou uma pauta importantíssima no Curto de Bluesman. Representou com dignidade a realidade da população negra no país. Sem contar a narrativa amarradinha das imagens com a música do Rei Baco, que é uma das características de um curta musical que a gente já viu, né? Mas infelizmente, não é todo diretor que recebe os aplausos que merece. Você não concorda, Ana? No próprio Oscar, tem as suas injustiças. Tipo Moulin Rouge, que, né, é claro, meu queridinho, foi indicado em 2002 a 8 categorias e venceu só 2. Além do La La Land, né, que gerou polêmica. Nem me fala. Aqui no programa de hoje, a gente não tem Oscar, mas tem o VMA, que também tem lá suas injustiças, viu? Se liga no próximo quadro que vai contar sobre mais uma expectativa frustrada. Vai que é tua, Marina! And the Oscar goes to... La La... Não, não, não, não! Não vai, não! Fala, maratoneiros! Aqui é a Marina e eu vim falar de uma injustiça que rolou não no Oscar, mas nas grandes premiações de videoclipes. A injustiçada de hoje é a cantora Tuvi Lu, lembra dela? Perfeita! Já ouviu falar no álbum Ladywood? Pois é, é o segundo álbum gravado pela cantora e foi dividido em 2 capítulos. Para narrar essas histórias, ela produziu 2 curta-metragens incríveis, que nem sequer foram lembrados por prêmios como o VMA e os Grammys. O doido é que em cada curta, a Tuvi Lu construiu uma narrativa para que o vídeo pudesse englobar todas as músicas do álbum. Me disse, essa mulher não é sensacional? O primeiro curta se chama Fairy Dust. Em 31 minutos, ele narra a primeira parte dessa história que a cantora quer contar. Foi lançado em 2016, com direção, roteiro e produção de Tim Aaron. A continuação dessa primeira parte é o curta Fire Fade. Os 21 minutos do vídeo trazem as 6 últimas músicas de Ladywood e dão sequência à história contada antes. Segundo a própria Tuvi Lu, gravar esse segundo curta foi uma das experiências mais desafiadoras da sua carreira. Todo o álbum traz muito forte o tema da sexualidade feminina, além da amizade, términos, dependência e solidão. Agora deixa eu te contar, no fim do curta é lançada a música Beaches, e adivinha, é outra música gravada em forma de curta. Parece que ela gosta mesmo de criar narrativas para suas produções, né? O clipe é extensa, mas também não teve seu lugar nas premiações da MTV. A música em si já é uma loucura e uma super inovação, porque fala de um assunto que é um tabuzão, a sexualidade feminina. Mas o curta foi produzido com uma narrativa diferente das dos clipes comuns. Ele conta a história de um casal que procura Tuvi Lu para melhorar seu desempenho sexual. Isso mesmo! No clipe, a cantora ensina o homem a satisfazer a namorada. Rola até aula de sexo oral. Sim, meus caros, rola mesmo. É uma loucura. Poderia ser um clipe comum se esse assunto fosse discutido com naturalidade no nosso dia a dia. Mas não é bem assim, né? Mas, além de trazer um tema relevantíssimo e causar um choque, até mesmo em quem tá me ouvindo agora, o clipe teve uma super produção digna de Oscar. Muitas cabeças pensantes chegaram nesse tema e na construção dessa narrativa. E é claro que a principal delas foi um mulherão que merecia de longe a premiação do VMA. O nome dela é Lúcia Aniello, a diretora de Beaches. Ela é conhecida por suas direções e produções e também escreveu para a série Broad City. Outras mulheres incríveis que participaram da gravação da música e do clipe foram Charli XCX, Icona Pop, Elephant e Alma. Um time de peso que conquistou mais de 7 milhões de visualizações no YouTube. Se liga aí nesse som. Bem, já deu pra ver que a Tuvilu é sem condições, né? Nossa rainha dos curtas musicais, não é mesmo? Ela adora usar narrativas mais aprofundadas e abordar temas relevantes em suas produções. Tuvilu, você merece o Oscar, o VMA, o Grammy. Esse quadro é pra você! Bom, e por hoje é só. Agora é com vocês, Duda e Ana. Até a próxima, maratoneiro querido! Essa Tuvilu é uma baita de uma mulher. É muito talento pra conseguir gravar dois curtas que dialoguem com o álbum inteiro. Pois é, Duda. E esse tema que ela aborda é maravilhoso. É um tabuzão que precisa ser discutido, vai. E a Tuvilu fez isso de uma forma muito inteligente, sem falar das técnicas cinematográficas dessa mega produção. Eu ia falar isso agora, amiga. Pela forma como ela conta a história, dá pra gente perceber que é um grande roteiro. A gente se diverte assistindo, sem contar aqueles planos sequência, né? Concordo 100%. Mas Duda, vem cá, o que é um plano sequência? Agora é minha vez de professora, tá? É quando a câmera mostra toda uma cena sem cortes. A imagem não muda de uma posição pra outra. Por exemplo, tem uma parte no segundo curta da Tuvilu que ela anda pelas paredes do quarto. Aquilo era um plano sequência. A câmera não corta a cena e acompanha o movimento da personagem até certo ponto. Ah, agora eu entendi. E aquela cena foi maravilhosa mesmo. Demais. Mas sabe o que essa forma de produzir álbum me lembrou? Quando a cantora Marina, na época conhecida como Marina and the Diamonds, lançou o álbum Electro Heart em 2012. Que álbum é esse? Lá vem eu aqui de novo, porque eu só conheço isso por sua causa, então me conta melhor sobre isso daí. Conto com prazer, tá? Electra Heart foi um disco em que a Marina criou uma personagem. Durante toda a turnê e a divulgação do álbum, ela não era mais a Marina, e sim a Electra. Pra isso, ela mudou o cabelo, passou a usar um coraçãozinho na maçã do rosto, que virou tipo uma marca registrada dela, e até mudou a personalidade pra se parecer com a personagem. Segundo a cantora, essa Electra Heart é a definição da mulher americana. Nossa, Duda, que loucura. Lembrei desse coraçãozinho que você falou mesmo. Mas como assim, definição da mulher americana? Então, a Marina dividiu essa personagem em 4 modelos que representavam a mulher americana no momento. Em 11 clipes, ela monta uma narrativa que conta sobre cada uma dessas personagens e arquétipos. E todas as músicas são da Marina atuando como a Electra. Tanto que o primeiro clipe é ela passando da Marina para a personagem que chama Fear and Loathing. E o último é ela se despedindo e desfazendo o coraçãozinho na bochecha. Meu Deus, é uma história completa que se a gente juntasse as partes, daria um longa musical top, não daria? Acho que você gostaria, hein? Ai, é o meu sonho, vou falar a verdade pra você, viu? E se eu te falar que esses dias a própria Marina tweetou sobre esse álbum comparando o disco ao musical? Ela disse que escrever ele foi quase como escrever um roteiro de filme mesmo. Esses mulherões da música pop são um sucesso. Você está ouvindo um episódio do... Descubra esse filme! Ah, roubou minha fala. Nossa, Ana, esse papo sobre curtas musicais está bom demais. E você, meu caro maratoneiro, acha que esses videoclipes poderiam ser mesmo curtas musicais? Fica aí o questionamento. Pois é, maratoneiro de plantão. Esse mundo cinematográfico abre caminhos que a gente nem imagina. Acho que essa inspiração que os curtas trazem do cinema são de extrema importância, porque dão espaço para novas produções. Você não acha, Duda? Disse tudo, Ana. Mas assim, tô pensando aqui. Será que essas inspirações começaram de uns anos pra cá? Ou existem curtas musicais mais antigos? Já que a maioria que a gente viu aqui foi todo recente, né? Olha, eu não vou saber te falar, porque a maioria dos que eu conheço mesmo são bem atuais. Mas o Pedro fez uma listinha sensacional de videoclipes nostálgicos, que também possuem narrativas maravilhosas. Opa, então o que a gente tá esperando? Manda o que você tem de bom aí pra gente, Pedro. Lembra dele? Deu saudade, né? Fala, maratoneiros, hoje é dia de saudade. E pra te embalar no clima da nostalgia, a gente vai falar sobre clipes musicais que foram sucesso nos anos 2000. Então senta aí que nosso trenzinho da saudade já vai partir. You've been a very bad girl. A very, very bad, bad girl, Gaga. Será que com esse trechinho você consegue adivinhar de que clipe a gente vai falar? Bom, se você pensou em Lady Gaga e Beyoncé, tenho certeza que infância você teve. Afinal, quem nunca tentou repetir as frases do clipe ao mesmo tempo que a Bey e a Gaga? Primeiro a gente grita que hino, depois a gente fala o nome do videoclipe, que por sinal é Telephone, a colaboração entre as duas estrelas do pop que marcou uma geração. O clipe de Telephone foi lançado em 2010, e nele podemos ver Queen Bee e Mother Monster vivendo uma aventura estilo Bonnie e Clyde. O clipe é uma continuação de Paparazzi, música de Gaga, que também ganhou um minifilme em 2009. Em Telephone, Beyoncé ajuda Lady Gaga a escapar da cadeia e depois as duas se dirigem a um restaurante, matam todos os clientes e seguem em alta velocidade para escapar de uma perseguição policial. Assassinas e vingativas que fala, né? O vídeo é cheio de referências, uma delas é aos filmes de Quentin Tarantino. Vai dizer que você nunca reparou que o carro usado em Telephone é o mesmo usado em Kill Bill? Pois é, se você não sabia, agora tá por dentro. Mas essa ideia não brotou na cabeça da Gaga de uma hora pra outra. Ela veio do próprio Tarantino, que na época estava ajudando na produção do clipe. Aclamação, meu pai amado! O videoclipe foi super bem recebido pela crítica, sendo eles o MTV Video Music Awards por melhor colaboração. Lady Gaga e Beyoncé, vocês são perfeitas, entendam isso! We did it, honeybee. Now let's go far, far away from here. You promise we'll never come back? I promise. Agora bora falar de um clipe mais recente, mas não menos nostálgico. Vou soltar um trechinho e você tenta adivinhar de qual vídeo a gente vai sentir saudade, ok? Valendo! Actually really cool. Best party ever! Woo! Em 2011, meu sonho era ir pra uma festa. Aí vem a Katy Perry usando um aparelho feio de burro, toda desajeitada, dando a melhor festa do ano. Com certeza, Last Friday Night fez parecer com que os meus sonhos fossem possíveis. O vídeo da canção é recheado de referências aos anos 80. E foi lançado em forma de curta porque o vídeo oficial vazou na internet um dia antes do lançamento. Katy Perry, que não era boba nem nada, resolveu lançar essa versão estendida de Last Friday Night. Gente, foi simplesmente perfeito. Cheio de participações especiais, como Daryl Criss e Kevin McHugh, os reizinhos de Glee. O clipe conta a história de Katy Beth Terry, uma nerd que resolve dar uma festa em casa, enquanto seus pais estão viajando. Um sonho, né, Brasil? Ao longo do curta, é possível assistir diversos momentos engraçados. Como quando Katy Beth dá uma repaginada no visual e choca a sociedade com sua extrema beleza. Também tem uma hora que ela percebe que sua festa virou um projeto X, uma festa sem controle e cheia de gente louca. Johnny, la gente está muy loca. O clipe recebeu um feedback tão positivo que se eu fosse falar aqui, a gente ficaria comentando até amanhã. Não que isso seja ruim, pelo contrário, falar dessa doceira é sempre um prazer. Só de escutar esse toquinho, eu já lembro da minha hortinha no Colheita Feliz e meu cartinho no Rabo Hotel. Ana e Duda, me falem se deu saudade, porque eu tô com o coração transbordando de nostalgia. E quanta saudade, Pedro, arrasou. Vou te falar, Ana, faz tanto tempo que eu vi o Telephone da Lady Gaga que tinha até esquecido do tanto que é bom. E realmente, tem todas as características de um curta, não tem? Sim, Pedro, obrigada por fazer eu lembrar desse clipe que fazia tanto tempo que eu não assistia. E ele tem um pouco de tudo, diálogo, dança, música. E na hora que eu tava assistindo, não é que lembrei um pouquinho da pegada de High School Musical? Na, na, na, na. Ai, na, na, na, na, yeah. Disse tudo, Ana. Que saudade dessa época que a única preocupação era decorar todas as coreografias certinhas de We Are In This Together, You Are The Music In Me, cada hino. Bom, mas enfim, a Katy Perry também arrasa, né? Last Friday Night foi o hino da minha adolescência. Pedro, muito obrigado por essa listinha que realmente deu saudade, viu? Você está ouvindo um episódio do... Desculpa esse filme! Ah, roubou minha fala. Enfim, o programa tá muito bom, mas tudo que é bom dura pouco e ele tá chegando ao fim. Isso mesmo, Maratoneiro. Agradecemos a sua companhia em mais um episódio. Foi maravilhoso discutir sobre essa polêmica dos curtas musicais. Realmente, Ana. E eu também adorei relembrar os filmes musicais das telonas, como Mamma Mia, Grease, High School Musical... E óbvio, Moulin Rouge, né? e também relembrar como que essas produções inspiram outras criações audiovisuais. É isso mesmo, a arte imita a arte, né? Ela sempre se renova. Agora, toda vez que você assistir um videoclipe, analisa ele para ver se ele pode ser considerado um curta ou não, e até relacionar ele com um longa musical, por exemplo. Eu vou fazer muito isso, Duda. E se você, cara maratoneiro, não conhece algum dos curtas que a gente citou, abre o YouTube e vai assistir agora essas mega produções. E aproveita pra também analisar bem bonitinho tudo que acontece lá. Exatamente. Eu adorei passar esse tempo com vocês e descobrir mais sobre os mistérios dessa sétima arte. Ana, muito obrigada pela companhia. Duda, é um prazer estar aqui com você. Cara maratoneiro, muito obrigado pelo tempinho com a gente. E até o próximo Escuta Esse Filme. Você ouviu um episódio do Escuta Esse Filme! Até o próximo!